esta sombra negra tira o brilho forte que existe dentro do teu coração. Pois ela é a força estranha que destrói a alma, tirando a calma do homem cristão. Destrói a alma, tirando a calma do homem cristão. Jogue suas mãos para o céu, agradecendo o melhor, um Deus que te cobre de amor. Jogue suas mãos para o céu. Deixe esta sombra negra tirar o brilho forte que existe dentro do teu coração.